Agora vou tocar uma aqui da mesmo do Sou da Casa, ok? Que é a moda do Carvalhal. Esta não conheci o Cacau, mas o Albano Soares passou uma música que o Cacau tocava numa gravação que foram fazer a Lisboa. A tonalidade que ele tem gravado é em Ré, ok? Um pífaro em Ré, portanto ela está em Mi menor. Este é um pífaro em Dó, portanto vou tocar a versão em Ré menor. E é uma versão completamente diferente das outras, ok?